que me fez me escutou. Lavou-me no sangue de Cristo, ó glória, me ressuscitou. Se tu te sentes já morto e anelos de vida não tens, Jesus te dá vida e conforto e te ressuscita também. Planta-se o grão sob a terra, colhe-se o fruto normal. Planta-se o corpo que morre e colhe-se um corpo imortal. Assim a semente renasce, ressurge na planta do chão. A vida ressurge sublime, ó glória, na ressurreição. Se tu te sentes já morto e anelos de vida não tem, Jesus te dá vida e